tudo fica. Aí me abre, você bonitinha. O tinta tem olho, chifla fica. Abraça a mano, anda ali que tá paja. O bico muito ali com o que me deixa. Eu fecho ele abrindo, eu dou no aia. Conta na mira o que deseja. الحل ولا سمعت فيك انا ولا عينك بتغلى الصفيه.